E aí, galera, começa agora mais uma edição do Opinante Moon, edição número 75. Eu tô aqui com o Luke Lucas. Oi! Cara, me explica esse Let Gog. Let Gog. É o Let Go, Let Gog. Hã? Por que Van Gogh, let it go, cara? Então, Let It Go, Let It Gog. Não, tudo bem. Essa é lei. Essa é uma piada tão fraca, sei lá. Tão... Incrível. Não sei, eu vejo um monte de gente com essa imagem, né? Só tu não. Tô... É, não sei, eu achei muito ruim, cara. Mas tudo bem. E aí, Luke, o que você tem feito nas últimas duas semanas? Estudado, mês de provas, né? Aí a gente tem que fingir que a gente estuda pras coisas. Pra tirar nota ruim. Tirei 8 numa prova já. Olha aí, que beleza. O problema foi o professor de administração, que ele falou, ó, vai cair tudo que eu passei na matéria na prova, né? Aí eu olhei pro meu colega e perguntei, o que que foi que ele passou de matéria? Porque ele só fala, filha da puta, e não passa nada. Eu tô fudido em administração, sou péssimo nisso. Mas é basicamente isso. Eu terminei de ler Jogador Número 1. E aí, amor? É na página de indicação, eu falo. Ok. E dei spoiler já. Mas eu também tinha terminado o Jogos Vorazes, toda a trilogia. Esse eu posso falar, esse eu não gostei do terceiro livro. Eu espero que o filme seja bem melhor. Apesar que foi dividido em duas partes, eu não sei pra quê. Ah, tudo bem, eu não sei. Mas assim, você tinha dito que o livro não era tão ruim. Não, era o livro que não era tão ruim, ou era o final que não era tão ruim? Você falou final que não é tão ruim, o final eu gosto. Ah, tá. O livro inteiro. É porque uma parte do livro é só ela mimimi. É mimimi, mimimi, mimimi. Aí é chato pra caralho. Eu não sei como é que eu vou fazer pro filme não ser tão chato, sacacau assim. Mas é, o final vale a pena. Eu quero ver o final no filme. Legal, legal. Pelo menos isso, né? Mais alguma coisa? Não, o próximo livro que eu vou ler é o livro do carinha do Nerdcast lá, o do Adspor. O Qual Batalha deles? Do Apocalipse. Eu só tenho o primeiro do Filhos do Éden, mas eu nunca peguei pra ler. Eu peguei pra pegar o autógrafo dele. Eita, a única porra. Utilidade que eu tenho nesse livro foi... E assim, não foi um tipo, eu comprei e peguei o autógrafo num dia. Eu comprei, ficou guardado na estante durante muito tempo. Aí ele veio fazer uma palestra aqui, aí eu fui pra palestra e levei o livro pra voltar pra pegar o autógrafo. E depois botei na estante de volta. Que beleza, hein? Um dia eu leio, cara, um dia eu leio. É, eu tenho ele em versão física, mas eu baixei no celular que é mais cômodo pra ler no ônibus. É de boa. Eu não tenho. Mas, eu vi o trailer dos Tartarugas Ninjas, Transformers. Eu vi. Meu Deus. Foi igual a Transformers, é estranho. É, ficou estranho. É do Michael Bay, né? E o Michelangelo com aquela boca bizarra, boca de humano. Estranho demais, gente. É porque eles são alienígenas mutantes, cara. Adolescente. Mas eu não sei se você viu que um cara fez a fan art daquela imagem, ele botou o rosto normal das tartarugas do desenho. Uhum. E ficou bem melhor. Então, sei lá. Não sei. Mas lembre-se, cara, não são mais Teenage Mutant Ninja Turtles. São Teenage Mutant Aliens Ninja Turtles. Não, esse negócio de alien já foi pro saco, né? Mas graças a Deus, senão ia... E esse cara ia aparecer morto por aí. Não, cara, não acredito não. Eu tava lendo aqui uma lista, inclusive, de atores que se arrependeram de seus filmes. Aí tem lá a Megan Fox falando mal do primeiro e do segundo Transformers. E o Shia LaBeouf falando mal do segundo Transformers. Ah, porque o primeiro foi de boa. Não, a própria Megan Fox disse que o primeiro não achava um filme tão ruim. Ela só achava que ela foi mal no filme. Mas o segundo ela achou uma bosta mesmo. Ela disse que ela lendo o roteiro do filme, ela não conseguiu entender o filme. E ela disse que se alguém conseguiu entender sem sequer ler o roteiro do filme, só assistindo, é um gênio, cara. Fazer o quê, né? Ah. A Shia LaBeouf também se arrependeu do Indiana Jones 4, que também é uma grande bosta. Ah, nossa, tá bom, né? Eu tô triste também que semana que vem eu não vou poder ver o Capitão América. Por quê? Ver. Porque eu vou viajar. Aí não vai dar pra assistir. Mas eu vou no Hopi Hari. E... O que é Hopi Hari? Realmente não sei. É um parque de diversões. Ah, tá. Grandão. Tipo aqueles que as pessoas morrem no elevador. Ah, massa. Bem nesse estilo aí. Ah, tipo... Beto Carreiro... Não, é bem melhor que o Beto Carreiro. Tudo bem. É, e se eu não voltar semana que vem, você já sabe, eu tive uma morte horrorosa no elevador, tá tudo bem. Ok. E você, cara? Pensa essa semana aí. Bem, já que tava falando de livro, eu terminei Game of Thrones, o terceiro livro de Crônica de Fogo. O livro tem 800 e poucas páginas. A terceira temporada, ela pega mais ou menos até a página 510, 520. Tudo que tem depois, as outras 300 páginas, é melhor do que tudo que teve antes. Impressionante. Sabe assim, todas as guerras, todas as batalhas, todos os momentos hiper fodas de todos os personagens acontecem depois do que aconteceu no coisa. E eu achava que a terceira temporada da série era a mais foda de todas. Então o hype vai estar grande pra esse episódio. Altíssimo, cara. Altíssimo, altíssimo. Até porque, como tem coisas no livro que são diferentes na série, e a série tem coisas que são melhores que o livro, eu só fico meio chateado porque algumas coisas que mudaram ficou meio estranho. Não sei como é que eles vão fazer na série pra ligar as coisas. Mas acontece. Eu sei de outra coisa que você fez. Você fez junto comigo. Junto comigo não, né? Fez também igual a eu. Foi assistir os animes da nova temporada de abril. É, eu comecei, cara. Comecei, eu achei o anime de sumo uma bosta. Esse bosta, eu não vi. Gigantesca. Eu queria que o personagem principal fosse preso. E eu vou falar spoiler, ele é preso. Eu fico o episódio todo torcendo pra ele ser preso, finalmente no final do episódio ele é preso. Cara, não, ele só foi estupar a professora dele, porra, no primeiro episódio. Que beleza, hein? Eu assisti só anime merda, só teve um que se salvou que eu falei, caralho, esse é bom pra cacete. Eu peço, nossa. Não assisti nenhum que seja, caralho, esse é bom pra cacete, mas assisti uns que eu gostei. Você assistiu Madoka de Carta? Não, mal não. É o Selector Infected Wax Souls. Não. Assiste, é foda pra cacete, assim, é Madoka de Carta. É, isso é muito bom. Aí teve aquele Marroca. Você assistiu Marroca? Não. Ah, Marroca. Marroca. Ah, o de da escola de magia e tal, vi hoje. É isso. Puta que merda. Ele começa assim. Não achei tão ruim, não. Começa assim. A Terceira Guerra Mundial, a magia foi transformada em tecnologia. Aí aparece um cara com uma pistola, o cara no exército atirando contra as pessoas. Aham. Aí 2 minutos depois. Ô, Nietzsche! Ô, Nietzsche! Cara, eu admito que eu quase parei de assistir quando eu comecei a ouvir o Nietzsche. Não, cara, vai ser isso. Mas eu não achei tão ruim, não, o episódio. Aí peitos balançam da garota de óculos, aí. Ô, Nietzsche! Aí briga. Briga com o monge. Cara, aquela roupa é tão. Aquela roupa, aquele uniforme delas é tão. Meio. Eu não sei, assim, o que dizer, que eu nem percebi os peitos balançando da menina, cara. Não, no de óculos, a movimentação dela baixando pra perguntar se tinha cadeira, os peitos vão pra cima e pra baixo, cara, é absurdo. Aí eu não aguentei, eu falei, ah não, cara, foda-se essa merda, foda-se esse caralho. Não, começa não achei bem, tão ruim, não achei tão ruim. Começa sério pra ficar, onitinha, foda-se. Eu não achei tão ruim, não, a lutazinha no final eu também achei mais ou menos, não sei, não achei tão ruim. Agora, eu admito que eu preferia muito mais que fosse um anime sobre a guerra com a magia, do que um anime escolar, é óbvio. Do nada ver a escola. Anime escolar, cara. Anime da escolar. Porra, vai tomar no cu. Não, anime escolar que começa com. Anitia! Ah, meu irmão. Eles nem tentam esconder que a garota gosta do guri logo no começo. Já fica na cara. Teve também o Capitão Planeta. Eu gostei do Capitão Terra. Eu gostei do final com o robô. A transformação do robô foi foda, porra. Transformação do robô foi foda. A Bonnie sabe fazer robôs, cara. Talvez nem sabe nem tanto roteiros de robôs, mas robôs ela sabe fazer bem. Não vou conseguir chamar esse anime de outro nome, cara. É Capitão Planeta. Capitão Planeta é muito mais foda, velho. Mas é a cena dele se ficando maior e maior foi foda. Esse eu confesso que eu gostei pra caralho. É bem absurdo você fazer 3 satélites em alturas diferentes alinharem pra poder jogar as peças, mas tudo bem. E um robô ficar dentro do robô, né? Mas aí tem o robô Guren Lagann. Robô eu até entendo. Robô e robô. Tem Guren Lagann que tinha um robô dentro do robô, dentro do robô, dentro do robô, dentro do robô. Mas o Halan era outra coisa, era qualquer coisa. Mas esse aqui eu até entendo, é porque o robô inicial é meio que só a proteção pro cara. não serve pra batalha mesmo. Eu até entendo isso. Eu acho que serve, deve servir, não sei. Eu acho que não serve não, é porque... Acho que criar um robô gigante que não serve pra batalha Mas não é gigante. O primeiro robô que ele entra é pequenininho. Ah, não é tão pequeno assim. É um robô ainda. Eu acho que é do tamanho de um evangelho. Não, não é não, cara. Eu acho que é. Não é não, cara. O último robô é do tamanho de um evangelho, cara. Não, o último robô é grande pra caralho, velho. Não, cara. É grande, é grande. Mas o evangelho é grande pra caralho, bicho. Isso não tem noção. Meu Deus. Mas essa cena final valeu pelo começo bem chato, então tá valendo. Pois é, eu não achei ruim. Não achei o protagonista ruim nem nada, não. Não sei. Mas eu vi umas pessoas falando. Lembra muito aquelas séries meio complexas, vamos dizer assim, de robô da Bones, tipo Eureka 7. Coisa meio assim. Falaram um outro, Star Driver. Esse eu não assisti. É, muita gente fala bem. Eu acho o pior anime que eu já vi de mecha nos últimos tempos. Eu não entendo como... Cara, o protagonista de Stardive é chamado de o lindo garoto galáctico. Quando eu escutei isso no primeiro episódio, eu parei de assistir. É, vai que era gatinho, velho. Você não sabe. Eu vi. É uma merda. Puta que pariu. Então, o que mais você viu? Teve o de Harem, que não é Harem, que eu não entendi direito. Uau. Deixa eu pegar o nome aqui. Teve um que eu vi que tem um estilo Queen's Blade, só que não é forçado. Não é absolutamente forçado. A história é até interessante, é o Blade and Soul. É, esse eu parei de ver, eu não aguentei. Eu não achei ruim, não. Eu achei... As lutas são boas, sabe? Eu acho que é muito mais preconceito que se tem do fato de ser claramente um etizão do que da história em si. A história em si não pareceu ruim, não. Não é nenhum Queen's Blade absurdo da vida. Ou um Seikono Quasar, não. É que eu sou muito fã de Eti, né? Então é complicado. Não, não. eu vi o Bokuro wa Mina Kawai So, que é esse que é Harem, mas não é Harem. Harem? É. Não é Harem? Eu não lembro. É complicadinho. É legal, mas eu não vou assistir o próximo episódio. Eu vi o que tinha um Harem feminino, que era da garota, que ela... Do nada contra uma espada e vai pra uma escola de. Eu não sei se é anjos, demônios, ou seja, lá o que, todos bichones. E no meio do episódio eu parei, eu simplesmente não aguentava mais. É, teve aquele do que a garota vai ensinar os deuses a amar, eu vi em 2 minutos logo. Eu acho que é esse, cara. Deve ser esse, cara. Eu vi até a metade, então. Eu não aguentei. Era muito bichonem pra mim. Assim, cara, não, cara, absurdo. Você viu, chegou a ver algum dos personagens bichones, né? Porque toda vez que aparecia um cara, apareciam flores, dependendo do cara, diferentes. Tinha um cara que aparecia um fundo de rosas, tinha um outro cara violetas. Tinha um outro cara com folhas azuis, que eu não sei que porra é. Aí tinha um... É só ver a transformação de um deus lá, que é quase garota mágica, que ela posta, só que ele é ele sem camisa, assim, aparece tatuagem. Ah, sim, realmente o começo também é. Ele já é assustador. Eu quase desisto ali, mas não, vamos ver mais um pouquinho. Eu não aguentei. O último cara que aparece no começo. Que é um cara todo vestido de óculos. Cara, quando ele começou a desapontuar a camisa, eu... Não, cara, puta que pariu. Não, filho da puta. Aí ele vira um daqueles caras de uma daquelas transformações de magia. Que porra é essa, caralho? Eu do nada. Mas é sério, a cena dos caras aparecendo as flores de fundo é mais absurda. E se você pensar que são deuses, cara, tem um cara que é como é que se diz? Tem um cara lá, foi logo antes da metade, foi quando eu parei. Tem um cara lá que ele é meio tsundere e ele parece ser apaixonado pelo outro deus que é irmão dele. Tá porra. O outro que eu vi, o último, é o Akuma no Riddle, que é Riddle. Ainda não vi, tem aqui, mas eu ainda não vi. Eu não gostei, mas tudo bem. Só gostei mesmo de uma doca de cartas. É sobre o que esse Akuma no... É uma garota que é uma assassina, que foi treinada como assassina desde o começo, e ela tem que entrar numa classe que ela tem que matar só uma pessoa entre várias assassinas. Tipo, tem trocentas mil assassinas dentro da classe, mas só uma não é assassina. Terminando, viu o Jojo? que eu sei que você não viu. O primeiro episódio não é muito legal, muito legal. A Juju é isso, não é muito legal. Eu gosto, só que eu me irrita os caras verem os stands de Jojo e chamarem de personas. Vocês deviam chamar os personas de stands. Porque tu sabe que no Jojo terceira temporada, ou na terceira parte do mangá, aparecem os espíritos, né? Agora tem espírito. Por quê? É, no é a temporada mais famosa, Star Wars Crusade, então quem conhece Jojo conhece a temporada. Mas sim, tem uns espíritos que aparecem. Tá bom, agora mudou os poderes pra espírito, tá. Sim. É, o mais absurdo é a explicação, realmente, do cara pra isso. Bem, foda-se. É, como óbvio, né, Jojo? Eu vi o primeiro episódio de Fairy Tail novo. Eles pegaram um capítulo do mangá, aí transcreveram esse capítulo do mangá e botaram metade do episódio é o capítulo do mangá, o resto do episódio é um monte de filler. Que ficou meio estranho, mas não ficou. Não sei, porque assim, essa saga que ele tá passando agora, ela já tá começando pela metade, que o anime terminou na metade da saga. E pra frente tem mais ou menos uns. Se fosse contar o resto da saga, ia no máximo levar 13 episódios. Então eu acho que eles vão tentar dar um jeito de estender mais do que isso. E eu vi um chamado Sore de Mosekai wa Tsukushi, que eu achei mais legal até agora, que é de uma garota, que ela é princesa de um reino, que é o Reino da Chuva, e ela vai para o Reino do Fogo para se casar com o rei desse reino, né? Só que essa garota, ela é tipo, é uma princesa, mas é uma princesa moleca, sabe? Ela chega lá no Reino do Fogo, num barco lá dos caras, e ela vai se casar com o Reino do Fogo porque o reino dela é muito pobre, então eles precisam fazer essa aliança. Aí ela chega lá no Reino do Fogo, ela dispensa os caras que vão junto com ela, e ela vai sair sozinha no meio do reino gigantesco. Aí ela é roubada no primeiro episódio, ela encontra uma garota que os caras confundem com ela e sequestram. É bem, bem louco, cara. E eu achei legal, achei interessante. Tem um lado de superpoderes da garota, que ainda não explicou muito bem, mas é legal, gostei. Uma protagonista feminina diferente do convencional. Mas eu acho que só vou assistir o Madoka de Carta e aquele de vôlei lá que me interessou. Eu não assisti, mas eu quero ver. Eu vi o meu primeiro episódio agora há pouco do Baby Steps, que é o de tênis. Não tem superpoderes. Pelo menos não tem superpoderes. Pelo menos isso, né? Eu achei legal que o protagonista, ele não é burro, como todo protagonista de anime de esporte. Pelo contrário, ele é um nerdzinho, né? Nerd não, CDF, vamos dizer assim. Mas pra compensar que não tem o garoto burro, tem a garota boa que joga tênis. Ah, é. Sempre tem que ter um burrão. Pois é. Mas é anime de esporte, eu devo ver. Como não tem superpoderes, então não me lembro Prince of Tennis, não devo ver. Porque se tivesse superpoderes, eu parava na mesma hora. Porque Prince of Tennis tem poderes que podem até desafiar a gravidade e outras coisas. É incrível. Cara, Prince of Tennis, cara, é Mario Tennis, só que com bichones. Uma merda, cara. Bem, não, pior que Mario Tennis, o jogo ele é bem melhor. Mas bem, pra não estender muito mais, o último que eu quero falar nessa primeira parte é sobre o Fire Emblem, que ele já se tornou oficialmente o jogo de RPG que eu mais joguei na minha vida. 120 horas. Tá que pariu. Isso, lembrando que são 120 horas da gravação atual do jogo. Eu tô finalizando ele eu tô jogando ele pela quarta vez. E são 120 horas jogando no banheiro, hein? Não, ele não joga só no banheiro, não. Inclusive o Game of Thrones, a última parte tava tão boa que eu li a maior parte do final, tipo 200 páginas fora do banheiro. Ah, bom, eu pensei que você ia ler as 200 páginas no banheiro e já falar, sua mãe já tá pensando coisa errada. Ela vai procurar Game of Thrones na internet e ver aparecer cenas de nudez no seriado, deu pior ainda. Pois é, cara. É foda. Mas o livro é bem mais pesado do que o seriado, esse tipo de coisa. Só que também, se fosse baseado na descrição do livro, todas as mulheres bonitas da série seriam muito mais bonitas. Até porque algumas mulheres da série, eles passam a ideia de que são bonitas, mas não são. Bem, mas é isso aí. Então, vamos para as notícias da quinzena. Marvel já tem filmes planejados até 2028. O produtor da Marvel, né, nos cinemas, Kevin Feige, comentou que a Marvel tem planos para os próximos 14 anos, incluindo Vingadores 3 e 4. Eu confio nisso, eu acredito fácil nisso. Eu até fico feliz com isso, né? Só que provavelmente não vai ter Homem de Ferro, Thor e Capitão América até lá, né? Deve dar uma revezada nisso. Pois é, quando eu li a notícia, cara, a primeira coisa que eu pensei, obviamente, é que, pô, é muito tempo. E então quer dizer que eles estão investindo mesmo, eles acham que vai pra frente. Eu queria até, inclusive, saber se a bilheteria do Thor e do... Teve algum outro de Thor? Acho que Homem de Ferro 3. Se elas foram boas, não sei. O Homem de Ferro 3 foi bilhão. Foi bilhão? Foi. Sério? Aquele coisa de bonequinho ali foi bilhão, porra! Foi bilhão, que eu lembro foi bilhão, que deixa eu ver. Cara. O Thor 2 eu não sei. Acho que não. O primeiro foi, nem nada. Se bem que o segundo tem mais levantado que o primeiro. Se bem que da Marvel, eu tô empolgado com os trailers do X-Men, cara. Os trailers do X-Men estão excelentes. Agora vamos ver se eles cagam, né? Tudo bem, né? O Homem de Ferro fez 1.2 bilhões. E o Thor 2 fez 600 milhões. Foi o segundo. Não, já tô vendo aqui. Mundialmente, o Thor 2 já arrecadou 1.1 bilhão. Puta que pariu! velho. Se os filmes ruins arrecadam esse dinheiro todo, imagina os bons. Eu não achei tão ruim o 2, não. O Thor 2. Ele o Homem de Ferro 3 eu achei mais ou menos. Ele é melhor que o primeiro. não achei tão ruim, não. Agora, o Capitão América 2, todo mundo tá falando muito bem, falando que é o melhor filme da Marvel, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu tô curioso, gostei dos trailers. Mas bem, o que eu queria saber é, pensando nisso, a gente sabe que vai ter ainda Guardiões das Galáxias, que já tem até trailer, e Homem-Formiga. Fora os Vingadores e tudo mais. Que outros personagens da Marvel dariam filmes interessantes? Eu fiquei lendo notícias falando que eles estão pretendendo pra Vingadores 3, eu acho que 3 ou 4, que depois dele... Vai ser a fase Novos Vingadores, né? Aí vamos pegar novos personagens. Eu espero que tenha pelo menos o Luke Cage, que o Luke Cage é foda. Vai ter série, eu gostaria... Netflix. Isso, eu acho o Luke Cage um personagem excelente, assim. É um personagem negro, né? Tá faltando personagem negro na Marvel. Eu não conheço. Pantera Negra é maneiro. Esse eu conheço. Fora ter os personagens que não são aproveitados, tipo o Gavião Arqueiro e Viúva. Dá pra fazer filme legal, porque eles têm histórias boas. E personagem que não apareceu ainda, acho que é Miss Marvel, que tô lendo aqui na notícia, eu concordo. Ela tem umas histórias legais que dá pra integrar junto com a história dos Vingadores. Essa é Miss Marvel, que eu sempre me confundo. Porque eu sempre falo Miss Marvel, eu lembro da Jean Grey. Porque eu sei que durante um tempo ela foi chamada assim. É Garota Marvel. Garota Marvel? Isso. Não era Miss Marvel, não? Não, a Garota Marvel. Pois é, mas eu não faço ideia de quem é essa Miss Marvel. Miss Marvel é aquela loira de maiô que tem um relâmpago no peito. Eu acho que eu já vi essa imagem, mas não sei quem é. Ela tipo era uma mulher da SHIELD, não lembro se era SHIELD ou outro tipo de agência secreta, que acabou sendo o experimento dos Kree. Ela acabou pegando uma energia lá, não lembro agora, e ganhou poder, assim. Basicamente é isso. E dá pra integrar essa história com a história de um possível Vingadores 2 e 3, assim. Dá pra botar uma gente sendo vendo poderes no meio do caminho e fazendo um filme com ela. Cara, tu sabe se o Justiceiro, ele é da Disney ou ele ainda é de outra produtora? Eu acho que o Justiceiro foi no pacote com o Demolidor, não sei. Sim, mas já voltou? Tu vê que o Demolidor também já tá pra voltar, voltou, né? Sim. Não, voltou sim, teve aquela... Aquele outro filme do Justiceiro. Qual que era? Diário do Justiceiro? Zona de Guerra? Isso, de esse guerra, já é da Marvel, já. Já? Eu já acho maneiro esse filme. Eu acho maneiro também, pena que não teve muito alarde em cima dele. Parece até que saiu pra DVD direto, sei lá. Eu não lembro dele no cinema. Eu também não vi no cinema, não. Mas é um filme legal. Eu também gostei. Mas o Justiceiro eu acho um personagem foda, cara. Eu sempre achei o Justiceiro um personagem foda. Que foi mal aproveitado. Esse filme eu acho maneiro. mas ainda, mas é no meio da parada, né? Você já sabe quem é o Justiceiro. É como se, assim, ele considera o primeiro filme que foi muito ruim. Não, ele considera que você saiba como aconteceu pro Justiceiro virar aquela porra. Pois é. Basicamente, eu acho que o Justiceiro podia entrar muito bem nesses seriados da Netflix, fácil. Dá pra botar porrada, sangue, facinho nele. Pois é, mas... o Justiceiro eu acho um personagem legal, cara, porque ele é um personagem foda, que não, também não tem nenhuma habilidade hiper especial, e que eu consigo, e que toda vez que eu vejo uma história assim a mais, embora eu não leia muita coisa da Marvel, eu vejo como se ele batesse de frente com os Vingadores, porra. Não, o Justiceiro não bate de frente, não. Tanto que tem no... O que é, cara? Aquele... Porra, esqueci agora, tem um troço aqui. Ah, cara, da briga dos Vingadores. O Guerra Civil. Guerra Civil. Que o Justiceiro é um dos personagens mais fodas, pô, do Guerra Civil. Ah, sei lá. Eu gosto do Justiceiro, mas ele tá bom no cotinho dele, ó. Não tem que se misturar com o herói, não. É, mas eu não conheço muito personagem da Marvel, então não sei o que explicar. Mas, tipo, os Novos Vingadores que eles estavam querendo fazer, o problema maior é que os grandes chamarizes dos Novos Vingadores nos quadrinhos são o Homem-Aranha e o Wolverine. Uhum. Não tem nenhum dos dois, né? Aí eu não sei que personagem pra poderia mim, usar dispenso, porque o Wolverine eu dispenso, porque eu acho muito chato. Eu gostava do Wolverine nos anos 90, mas só. E nossa, era por causa do desenho, não era por causa dos quadrinhos, por causa do desenho. Só deixar bem claro. Não era por causa dos quadrinhos. Os quadrinhos dos anos 90, quadrinhos, tem que ser apagado. Podem ser apagados, realmente. É muito ruim. Mas os desenhos dos anos 90 de personagens de quadrinhos são muito bons. Eu ainda espero ter uma adaptação do Planet Hulk, assim. E na volta ser Vingadores 4, Vingadores vs o Hulk, pra caralho, assim. Ia ser muito foda. Não sei, não mas vai acontecer. Mas se tivesse um Planet Hulk, ia ter que ter um filme do Hulk, né? Em 30, em um e outro. Ia ter que ter um filme do Hulk. Isso é assustador. E o problema é ficar no cinema pessoas acreditarem que existe um planeta e que tem uma arena pro Hulk lutar. Aí é difícil, né? Eu acho que não vai dar muito certo. Mas a história em quadrinho é foda. Uhum. É quadrinhos, né, cara? Não dá pra fazer. É, quadrinhos, a sua expectativa de veracidade não tá lá muito alta, né? Então... Pois é. Mas também tem o Doutor Estranho, que eu não sei como é que ficaria no cinema. Uhum. É, também ouvi falar, tipo, há muito tempo, né, eu ouço falar de querendo fazer um Doutor Estranho. Mas acho que certeza mesmo que ficaria legal é o Pantera Negra e o Luke Cage. Pantera Negra é foda pra caralho, tem uma história maneira. E o Luke Cage é um negão porrador, velho. Todo mundo gosta do negão porrador. Mas o Luke Cage, ele é das ruas, ele bate em traficante, ele é maneiro. Então é isso. É, vamos ver. Cara, você acha que o Downey Jr. parece que ele tava querendo sair, né, do Homem de Ferro? Então, eu sei que no Vingadores 2 ele deve aparecer, mas no 3, será que ele continua? Então, eu acho que ele tá velho já, né? Você acha, cara? Não sei, eu acho que não. Tá tranquilo pra fazer o personagem que ele faz. Não sei. Depois que ele encarnou o personagem na vida própria dele. É porque pra chegar em Vingadores 3, eu acho que vai ser mais uns 4 anos, 5 anos. Né, Vingadores 3 aqui tá dizendo que tá cotado pra 2018. 4 anos. 4 anos é coisa pra caramba. Não, mas não, se a gente for pensar assim, a gente vai ter que trocar o elenco todo, né? Quase. É, o Chris Evans falou que não quer parar de atuar, você viu, né? O Thor vai chegar uma hora que vai, o Pinto não vai levantar mais, ele não vai conseguir fazer uma avaliação. Então, sei lá, eu acho que vai trocar, assim. Pelo menos a maioria, ou vai revezar mesmo com o personagem. Eu tinha uma curiosidade sobre o Thor, mas eu vou tirá-la em outro momento. Não vou tirar agora, não. Então, é isso, cara. Vamos então para a próxima notícia, que eu não tenho muito mais o que falar, não. Toriyama admite que Dragon Ball Z é uma merda. Ele não falou isso. Que absurdo, olha, que absurdo. Eu não gosto de Dragon Ball Z, eu vou botar a notícia só pra sacanear. Não, brincadeira, cara. Toriyama diz que está cansado da violência de Dragon Ball. Então, essa é uma notícia, né, acho que na última semana, ou foi na semana anterior, de que o Toriyama tinha falado num certo evento de que ele tava realmente cansado do Dragon Ball. Foi num evento de lançamento da nova saga do Dragon Ball Kai, né? E Cara, assim, todo mundo já falava isso, né? Falava muito essa questão de que Toriyama tinha parado com o Dragon Ball porque não aguentava mais, porque um negócio mega repetitivo que também muita gente não aguentava mais. Que não tinha mais a criatividade pra poder desenvolver o que ele fazia no Dragon Ball, quando é a versão do Dragon Ball Goku menos pequeno e tal, até ele se casar. E assim, eu particularmente, eu acho interessante, gosto da saga Z, até o Freeza. O Cell eu acho mais ou menos, o Mu eu acho uma bosta, mas eu entendo, cara, assim, eu sempre achei que o Toriyama, ele, quando ele começou a fazer Dragon Ball Z, ele já tava muito na cara que era a editora mandando ele continuar trabalhando. Não parecia que ele tava fazendo algo que ele achava legal. É que ele é da zoeira, né? Ele prefere a zoeira do que a coisa mais porradeira. Eu também prefiro. Prefiro muito mais a primeira parte de Dragon Ball por causa disso. Ah, eu não vejo tanto problema com Dragon Ball Z, não. Mas tudo bem. O humor do Toriyama é meio infantil, às vezes. Eu gostava muito do humor do Dragon Ball. Você acha, cara? É muito bobão. É tipo igual o filme novo aí. Eu acho assim. Tem aquele clima de Dragon Ball, mas... Sim, ele é bobão, mas ele tem umas tiradas adultas muito legais. Porque assim, a criança vai entender uma besteira e o adulto vai entender que ele tá fazendo um negócio totalmente diferente. É tipo as brincadeiras com a Buma. Quando você é criança e você assiste Dragon Ball, ou quando eu assisti Dragon Ball e vi as brincadeiras com a Buma, eu nunca via intenção sexual. Mas se você pegar Dragon Ball, é tudo uma... As piadas são tudo fazendo a Buma como se... transformando a Buma como se fosse uma vagabunda, cara. Literalmente. Mas você vai, pega um filme novo aí, é o mesmo tipo de piadinha. Mas só é me foda, deu porque assim, eu discordo, cara. O filme novo, ele é um filho de Dragon Ball Z. Ele é um negócio assim que... Ele é uma... Eu não sei, cara, é tipo a Saga Buu, que é uma tentativa de voltar pro humor, só que não podia fazer direito por causa que tinha que ter as lutas fodonas. Não acho que... Nem precisa de luta fodona, porque não teve luta fodona. Teve. Meu pudim, eu quero meu pudim. Ah, pudim de coerrola. Pois é, cara, isso não pode. Mas a Saga Buu é isso, cara. É chocolate. É por isso que ninguém gosta dessa porra, né? Mas essa Saga Buu, porque o Toriyama tentou voltar para aquele mundo que ficou caracterizado no Dragon Ball normal e não conseguia por causa que todo mundo tinha que espirrar e ficar louro. Eu não sei. Pra mim, você Dragon leu o mangá Ball, novo dele? Pra mim, Dragon você Ball, o ideal. Hã? Eu li Dragon Ball. Não, o mangá novo dele, daquele do robôzinho. Ah, não cheguei a ler. É bem sem graça, assim, é bem chato, nossa senhora. É, não sei, eu gosto muito do Dr. Slump, cara. Mais ou menos, eu gosto de Dr. Slump, mas eu não acho inacreditável. Eu acho muito bom, cara, eu gosto muito. O modelo é infantil, ele é pro público infantil. A Shonen Jump é pra criança, cara, você tem que pôr isso na cabeça. Ué, mas tem muita coisa que sai da Shonen Jump, ué. Mas, é claro de... tem muita coisa que faz diferente, que não é tão infantil assim, mas o público-alvo não tá errado, cara. E aquelas piadas ali, ela combina muito bem com o público-alvo, na minha opinião. Piada de cocô e Pedro, mano, eu não sou muito fã, não. Tem criança que acha engraçado, porra. Pois muita criança acha engraçado, né? A criança só acha engraçado esse piada. Só na verdade, só criança, criança acha engraçado, ponto. Vamos deixar comigo correto. Só criança acha engraçado. Mas bem, ele se dirige bem ao público-alvo dele. Eu não vejo assim, nenhum grande problema, não. Tanto que o Dragon Ball... É, apesar das piadas serem sim, muito, algumas muito infantilóides, outras não, à medida que o Goku vai crescendo, o humor também vai mudando um pouco no Dragon Ball. Bem, eu não sei, eu entendo de certa forma o que o Toriyama falou. Como eu não curto tanto assim Dragon Ball Z, então eu acho bem certo, né? Pra mim, cara, o ideal de Dragon Ball era ter terminado na saga Freeza, que era um final foda. Apesar que demorou séculos e séculos, mas é um final bem, bem foda, eu achava assim, bem legal. Aí tem a saga Cell, inclusive, quando você vê Dragon Ball Kai, se você assiste Dragon Ball Kai, a saga Cell não fica um final legal. Não é nada espetacular, mas é legal. Aí totalmente desnecessário essa continuação. Tanto que quando eu assisti a Saga Buu, que eu, foi a única coisa que eu assisti na Globo, eu nunca gostei de nada, assim, sabe? Eu, o pessoal ficava falando, Genkidama, não sei o que e tal, mas no fundo eu sempre achei uma grande babaquice. Ah, eu ainda acho que Dragon Ball só é Dragon Ball por causa de Dragon Ball Z. Eu não sei, pra mim eu sempre acho Dragon Ball normal mais legal, mas tudo bem, minha opinião de... Pra mim não ficaria até hoje coçando o saco sem fazer nada se não fosse Dragon Ball Z. Eu não sei se cagar assim na saga é sacanagem. Eu discordo, na verdade. Eu acho que se o Toriyama não tivesse feito Dragon Ball Z, se tivesse feito só Dragon Ball, ele teria publicado muito mais coisas depois do que o que aconteceu. Que basicamente é o que ele tá falando aqui, que é o que tá meio que sendo expressado aqui, né? É que ele ficou tão cansado desse negócio da produtora pedindo pra ele botar a violência, que ele deu um... Assim, pô, já fiz uma obra que vendeu pra caralho, agora foda-se, eu publico quando eu quiser. Sabe? É, porque agora eu tenho dinheiro, agora eu posso jogar Idolmaster quando eu quiser. É, não então... acho que o Toriyama jogar Idolmaster não, cara. Só Dragon Quest. Ele faz, né, Dragon Quest. É, pois é. Pelo menos é condizente, é diferente do... É diferente do Togashi, que simplesmente tá... tá pouco se fudendo. É, sei lá, tudo bem. Ainda é Toriyama, ainda amo o que ele fez com Dragon Ball, então tá tranquilo. Eu acho totalmente condizente isso que ele falou. Sim, o Dragon Ball Z tá pra... é como se fosse Cavaleiro Zodíaco. A gente sabe que não é tão bom, mas a gente adora. É, normal. A gente é fanboy, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? A gente cresceu vendo isso, né, cara? Tinha uma charge que eu vi essa semana, muito legal, que era, assim, 2050, aí tinha um cara lá e tinha um filhinho dele, né? Aí o filho dele perguntava pra ele, ei pai, o que, que eu ouvi falar aí, o que era Goku? Aí aparecia só a imagem do cara com a lágrima nos olhos, cara. Aí tinha assim, meu filho, eu vou te falar uma história incrível da minha vida. É, basicamente isso. É isso, cara. Então, fiquem com esse aí. O que vocês acham disso? Se vocês acham que Dragon Ball Z era legal, que o Toriyama falou merda, ou se vocês acham, concordo com o Toriyama, que era muito mais legal o humor de Dragon Ball do que a parte da porrada, vocês colocam aí no comentário ou não. E bem, é isso aí, vamos para as discussões da semana. Eu que pensando nessa ideia da notícia do Toriyama, eu botei aqui como uma ideia de discussão da semana, a gente vai falar sobre coisas que a gente não aguenta mais de ver, tanto em animes, quadrinhos, filmes, coisas que passou do seu tempo, né? Já teve seu tempo e o pessoal continua insistindo e não tá mais tão legal. Que é o que a gente chama de fórmulas batidas ou quase batidas que a gente não aguenta mais. Luke, comece aí, qual é uma fórmula batida que você não aguenta mais de qualquer mídia que seja? A gente já comentou nesse podcast já. Escola! Eu imaginei que você ia falar. Sempre, fala, cara. Puta que... Eles conseguem botar escola em qualquer tipo de plot. Qualquer uma, foda-se a plot. Pode ser uma garota Lula invadindo o mundo, ou pode ser uma terceira guerra mundial rolando. Vai ter a escola, velho. Eu não aguento mais essa porra dessa merda. Em animes, cara. Tá uma merda, tá um saco. Vai ser uma batalha de pessoas que chupam peitos das garotas? Tem escola. O pior é que tem escola. Ou pode ser uma roll shoujo em que garotas matam outras garotas. Também tem pois escola. É, enche o saco, gente. Enche o saco demais. E aí, dentro da escola, tem as subtramas também, que são chatas. Subtramas não, subelementos. Que é a garota Moe pequenininha, que parece que tem 10 anos. A professora Moe pequenininha é uma das coisas mais irritantes que existe, cara. Personagem que é pequenininho, parece ter 10 anos, mas na verdade é adulto e fica chateado quando acha que ela é pequena. Enche o saco já, né? É, tudo bem. Aí tem a garota peituda sem cérebro, que também é chato pra caralho. É... Na verdade, Tsundere. Em animes isso é quase um padrão, né, cara? Tem peito. É, anime sem escolar. Tem peito anime escolar. Anime escolar basicamente é esse tipo. Tem a Tsundere, Tem a peituda sem cérebro, a garotinha moeita e a psicopata. Quando tem homem, tem um amigo do protagonista que só se fode. Que ele não cata ninguém, ele só apanha, ele não faz nada. É, esse tipo de coisa é chato, né? Já tá enchendo o saco já, né? O problema não é nem desse tipo de coisa, o problema é que é tanto, cara. É tipo a falta de criatividade. Ah, vamos criar um anime sobre, sei lá, luta de dragões. E onde ele vai se passar? Na escola. Porra! Pessoas criam mechas, exoesqueletos voadores para batalhar no mundo. Escola! Tipo, o mundo sempre vai ser salvo por adolescentes, cara. Adolescentes que vivem sozinhos em casa, porque os pais sempre deixam eles sozinhos na casa deles. É verdade, é verdade. Resumimos 75% dos animes do ano passado. Desse ano. Desse ano acho que já tá em 90% já. Beleza. Uma outra fórmula batida aí. Uma outra fórmula batida em quadrinhos. Pessoas mortas nunca ficam mortas por muito tempo. Pessoas mortas nunca ficam mortas. Tem o quadrinho do Homem-Aranha no Universo Ultimate, que o Homem-Aranha morreu, basicamente ele morreu e entrou o Homem-Aranha Negro, né? E o quadrinho tá foda pra caralho, tá muito divertido, tá. Todas as compensações da morte do Peter, toda a relação da Tia May com o novo Homem-Aranha e tal. Aí chega a revista Ultimate Homem-Aranha 200 e no final da revista aparece tipo uma sombra de uma pessoa e ela tem o cabelinho do Peter Parker. Aí, puta que pariu, vão reviver o Peter Parker, não acredito, cara. E assim com a maioria dos quadrinhos, assim, ou fica muito ruim, o pessoal tem que chamar logo um ano de morte, já chamou a pessoa de volta, ou tá bom, mas mesmo assim tem que reviver porque é o personagem, igual o Capitão América também do Bucky. Sei lá, eu odeio esse tipo de coisa em quadrinhos, cara. É foda, cara. Tem um outro negócio que é a questão do legado que nunca é passado. Que vai muito desse negócio de morte. Por exemplo, o Batman. O Batman, todo mundo lembra do Batman como Bruce Wayne. Só que o Batman já foi. Já teve o Bruce Wayne, já teve o Dick Grayson e já teve outros caras que foram Batman. Já teve até o pai do Batman, mas essa é uma história à parte. Mas sempre volta a ser o Bruce Wayne, cara. Uma hora alguém vai voltar pra ser o Bruce Wayne. Nunca, no final das contas, vai ser outro cara. Eles voltam a revista, você fica 80 anos de idade, mas é o Bruce Wayne no final. Negaram que nunca passaram. Tipo o Flash também. O Flash tem um Flash, tem um Wally West, tem um não sei o quê, mas sempre volta a ser o Barry Allen no final das contas. E parece que falta coragem, né, cara? É impressionante isso. Ah, não consigo fazer um personagem decente? Bota ele de volta lá, bota o cara de volta. Aí, porra. Sei lá. Outro tipo de coisa também que eu não gosto é. É quando eles apagam coisas da cronologia, finge que nunca aconteceu. Teve o do Homem-Aranha na Guerra Civil, que ele revelou a identidade. Aí fez o pacto com o Mephisto e pronto, o Homem-Aranha ainda tem a identidade desconhecida. Tipo, uma das coisas mais chocantes da Guerra Civil, os caras acabaram em 2 anos, 3 anos. Pô, pelo amor de Deus. Aí eu tava. Teve uma época que o Thor teve o poder de Odin, né? Porque eu não sei se você sabe que o Thor ficou no lugar de Odin e virou seus Yasgar. Eu não sei, mas eu já previa isso. Aí isso, tipo, depois da Guerra Civil ele tinha ainda o poder de Odin e tal, né? Aí eu fui ler uma revista do Thor desse ano, aí o Thor encontra o Thor do futuro, que também é outra plot que é uma merda, né? As pessoas que viajam pro futuro. Cara, putz, cara, o cara do futuro. Tá aí, cara. Aí, mais batidas e mais ridículas de e futuro. Cara. E o futuro é sempre uma merda, né? Então, normal. O futuro nunca aí... tá bem, cara. É incrível. Aí o Thor do presente, ele fica impressionado que o Thor do futuro tem o poder de Odin. Ele fala, nossa, você consegue controlar esse poder? Ah, velho. É tipo, ele nunca aconteceu. Nunca foi senhor de Odin. Nunca. Nunca. Porra. Esse tipo de coisa me incomoda. Não, mas esse do futuro aí realmente é um dos mais clássicos e mais chatos, cara. Que pariu, cara. E esse do futuro, ele é interessante que ele não tá só na mídia super-herói, né? Ele tá em várias mídias diferentes. Sempre que o pessoal não tem uma explicação pra uma coisa, ele volta no futuro. Por exemplo, eu lembrei agora do mangá, tem duas sagas, tem a do Fairy Tail que tá passando, inclusive o anime, né? Tem isso. E tem a saga do Reborn, que é a saga do futuro. Que... É, a saga do futuro. Droga, nossa. Né, cara? Puta, é uma merda. Em algum momento da vida dos personagens, de heróis, eles vão viajar pro futuro, cara. Tem o Heroes também, o futuro, que é sempre uma merda também, o futuro do Heroes. Que também é uma merda. É difícil. O futuro sempre é uma merda, né, cara? Até no De Volta pro Futuro filmes, é uma merda. Em filmes, cara, em filmes, os futuros são todos uma bosta, cara. Eu lembrei agora do filme, eu não sei quanto tempo que saiu, aquele filme que é com o Joseph Gordon-Levitt com o Bruce Willis. Que o Bruce Willis é um assassino que mata pessoas que são mandadas do futuro pro passado e que uma hora ele tem que matar ele mesmo. Ah. É, cara. Eu esqueci o nome desse filme. Eu não lembro. Ah, esse filme é muito ruim, cara. Eu não gosto desse filme, não. Soluções de pessoas do futuro sempre eu acho. Eu não acho que histórias do futuro são ruins. De Volta ao Futuro do Citou, mas na verdade De Volta ao Futuro é foda. Não, mas futuro mas é foda o... e tal. Mas não é nem a questão do. Ah, o futuro são uma merda, né? Mas não sei. De Volta ao Futuro. Porque tudo é uma merda, cara. Claro que é. O cara tá fudido, a família dele tá na merda, o filho dele vai ser preso. Ele tem que arrumar o futuro, lembra? Então. Ele ia ser demitido, ele tinha 3 gravatas. Verdade. Que futuro de merda é esse? Não, mas peraí. O futuro do cara é uma merda. Não é o futuro que tá uma merda. Nesse filme do Bruce Willis, você falou... Se bem que realmente tá falando aí, realmente, eu acho que o futuro é uma merda. Tubarão 15. Vocês ainda estão insistindo em tubarão, cara, porque realmente o negócio tá mal. Tá foda. Tá foda. Tá um tubarão por ano igual Jogos Vorazes. Jogos Vorazes não, é Jogos Mortais. Mas tudo bem. Eu tava falando do filme do Bruce Willis. Tem uma segunda fórmula batida nele que eu queria comentar, que é a criança super inteligente, né? Que é um saco. Eu odeio crianças super inteligentes. Porque crianças não podem ser crianças. Porque elas têm que ser super inteligentes, né? É chato. Cara, tem uma fórmula que eu lembrei aqui que é uma... Aquela fórmula que eu mais odeio de resolução de história era tudo um sonho. Ah, puta, essa é foda também. Cara, não, cara, qualquer história que termina com era tudo um sonho, cara, eu não, cara. E que no final tem aquele twist que pode ser que não seja um sonho. Mas o mais revoltante, cara, é que você assiste a história toda, achando bom ou achando ruim. Você assiste o negócio todo pra no final descobrir que tudo era um sonho, cara. Putz, cara, não sei. Você dá vontade de ir lá e bater no diretor ou no roteirista que criou essa merda. Meu Deus, cara, eu fico muito puto toda vez que tem uma história. Ah, não, era tudo um sonho. Não, cara. Então você não curtiu Inception, né, cara? E o filme todo a porra do sonho? Tudo bem, você entendeu. Você me entendeu. Vocês, ouvintes, me entenderam o que eu estou falando. E antes que me perguntem, não, eu não gosto de Hora do Pesadelo. Nem gosta de Super Mario 2, né? Super Mario 2? Super Mario 2, no final, é tudo um sonho do Mario. Super Mario 2? É, aquele que se dá pra controlar o Luigi, a princesa e o Toad. Ah, sim. É um jogo de videogame, cara. É um jogo de videogame. O Mario não tem história, porra. Mas você não gostou, era um sonho, porra. É uma merda, cara. E particularmente eu não gosto muito do... Eu gosto do Super Mario e do... Eu gosto do Super Mario 3 e do que vem depois do Super Mario World. Primeiros eu não acho muito legais mesmo, não. Yoshi Island? Hã? Yoshi Island eu acho foda, porra. Então, é isso que eu tô perguntando. Depois do Super Mario World. Ah, Super Mario World 2, que é o Yoshi, que é o Yoshi Island. Ah, tá. Mas o Yoshi Island, ele é diferente, né? Ele é foda, ele é muito melhor que o Mario. Ele é foda, cara. Eu quase comprei o Super Yoshi, o Yoshi Island 2 do DS. Não sei. É, porque eu não pego do 3DS, que é um lixo, tá? O do 3DS, né? Por que é um lixo? Não, que é muito ruim, é, o desenho é horrível, o desenho dos gráficos. E é, então é melhor eu vou comprar, pegar, não. É melhor você pegar o do DS mesmo, que é quase um remake, e tem coisa a mais do que o do Super Nintendo. Tem tem bebê Bowser, tem bebê Luigi, tem bebê Wario, é bem legal. É, não sei, não joguei. Mas bem, é outra fórmula batida. Videogame, cara, muita gente adora, mas eu não consigo aguentar. Eu já não gostava muito desde a primeira vez que eu joguei, mas com o tempo eu comecei a achar menos ainda, cara. Que é, você tem um controle, mas o seu personagem faz tudo com um botão só. Tipo o que? Assassin's Creed? Tipo God of War. Eu não gosto de God of War, é sério. Por que, cara? Por que não, cara? Eu não sei, eu não consigo achar legal, cara. Você aperta um botão pra tudo. Não consigo, cara. É que nem jogo de luta igual os jogos de Naruto, que só tem dois botões, é, sabe? Tem o pulo e tem a porrada. É, cara, eu não sei, cara. Pra mim, jogo de luta mesmo tem que ser jogo que tem que dar meia lua pra frente, pra trás, não sei o quê. Todas as sequências impossíveis que você tem que fazer. É difícil pra caralho, eu não sou bom, mas eu acho muito mais maneiro. Ah, eu não vejo tanto problema em God of War, não. Tudo bem, eu entendo. Eu não consigo, achar legal. É o... Não, é só esse. Eu ia falar de hack slash, mas não, tem hack slashes legais. Devil May Cry é legal. Ou você não vai ver? Eu gosto até do Sengoku Basara. Sengoku Basara é horrível, eu não gosto. Eu não acho ruim, não. Vou jogar o 3 só. É um milhão de bichos pra você enfrentar até chegar no chefão, e o chefão é 3 vezes mais difícil, assim, se demora. Mas você só enfrenta um milhão de bichos se você quiser, né? Mas é chato. Mas, bem, mas é muito padrão esses jogos assim, cara. Inclusive, o que era, cara? O novo Zelda é desse jeito. É, o Hyrule, isso aqui. Que ainda não tá definido o nome. É, uma forma de videogame que eu não gosto é a produtora que lança todo ano uma versão do jogo. Assassin's Creed, apesar de eu gostar muito de Assassin's Creed, já tá dando saco. É, Call of Duty. O antigo Guitar Hero, que eles jogaram tanto no mercado que acabou, você não vê mais Guitar Hero. Futebol, FIFA, essas coisas, jogo de esporte em geral, né? Ao invés de, tipo, lançar dois em dois anos e fazer um... Os jogos de esporte eu até entendo, porque você meio que... Você tem aquela marca, aquele produto, você tem que jogar todo ano. Jogos de esporte não tem muito o que mudar. Agora, jogos realmente como o Call of Duty, que ele sai 3 jogos e só no quarto é que você vê uma inovação nova. Uma inovação nova é horrível, cara. Uma inovação. Porque no último, o último que teve inovação mesmo foi o Modern Warfare 2. O resto é tudo skin do Modern Warfare 2, cara. Até hoje. É, não sei. O FIFA, pra mim, ele tinha que fazer, tipo, lançar DLC, atualizando os times e tudo mais, fazendo um monte de coisa. Eu concordo, cara. Hoje em dia tem tanta essa possibilidade tão grande, né, que você pode criar jogos e só atualizá-los. E ganhar dinheiro com isso por anos e anos, porra. Pois é, aí depois você lança um outro FIFA, mas com conteúdo melhorado, com gameplay melhorado. Porque hoje em dia FIFA é tudo a mesma merda, assim, você não presta. Não tem muita diferença. É chato, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Apesar de eu jogar Assassin's Creed todo o tempo, mas é porque eu sou uma putinha de Assassin's Creed. Mas eu não sei, Assassin's Creed pelo menos ele muda a história, né? Muda a jogabilidade, mas a história mesmo. Mas é outra skin, bota uma skin diferente na cidade, no personagem, tá valendo. Tudo bem. É, uma fórmula batida que eu não gosto em filmes é animais inteligentes. Saindo das crianças e botando animais. É Beethoven, Air Bud, Kung Fu Dog, essas porra. Eu abomino isso, cara. Não sei como é que tem gente ter coragem de fazer isso. Eu não sei, acho que as crianças gostam desse troço. Eu acho, mas eu concordo com você. Eu acho assim, pra mim, animais inteligentes tem que ser animação. Só funciona história de animação. O único filme de animal que eu gosto é o Marley e Eu. Planeta mas o Marley dos Macacos. É um cachorro normal. Planeta dos Macacos. Não, aí não. E aquele filme do papagaio, o Pauli. O filme do Paul é triste, cara. Eu me emociono com o filme do Paul. E Free Willy, cara, Free Willy. Puta, eu odiava Free Willy, de verdade. Eu acho que eu era a única criança que odiava Free Willy. Eu não gosto de Free Willy, não, mas eu gosto da foquinha, cara. Do André, uma foca em minha casa. Eu acho legal. Tem outro que tem, é o Baby, o Porquinho Atrapalhado, que também é gostoso de assistir. Mas o resto... É maneiro, é maneiro. Eu só gosto do Baby por causa do final, que é Eu gosto por causa dos ratinhos, cara. Os ratinhos são... O ratinho também é engraçado. Mas eu gosto do final, que é muito bem, pô. É foda. É verdade, é verdade. Mas eu concordo. Esses filmes de cachorros protagonistas. Cara, aqueles. Cara, tem. De animal que tu falou, cara. Putz, cara. Como deu aqueles filmes de A Jornada do Cachorro? Tipo, Napoleon. Puta. Napoleon. Puta, cara. Puta, Napoleon. Caralho, cara. Sabe qual é o pior problema? É que a minha cunhada ama Napoleon e ela ficou revoltadíssima comigo quando eu falei que eu odiava esse lixo. Não acredito, como alguém pode não gostar de Napoleon? O Napoleon é aquele que o cachorrinho sai no cesta com balão, né? Isso. É esse? Isso. Puta, é esse mesmo, esse é uma merda. Nossa. É horrível, cara, é horrível, horrível, horrível. Foram as batidas que eu acho que são dispensáveis, funcionou há tempos atrás e já não funciona mais. É filmes parodiando vários filmes diferentes, estilo Todo Mundo em Pânico. Depois dos dois não funciona mais nada, cara. Nenhuma piada, todo ano sai a mesma coisa, nossa, é muito ruim. E é sempre o mesmo grupo, né, cara? É sempre o negão que vai se ferrar. Olha aí, pronto, aí, cara, falando em negão que vai se ferrar, não tenho nada contra negões. Eu gosto muito, aliás, dos Backsploitation dos anos 80. Mas por que todo filme que você tem um negão adolescente, ele tem que ser bro? Yay, mano! Uou! Cara, os caras não conseguem colocar um negão que fala normal. É um negão normal, né? Ele tem que ser mano da quebrada. Tem que ter aquele inglês incrível que não dá pra entender nada que ele tá falando. Por quê, cara? Eu nunca entendo isso, cara. Por quê? Pra quê? E no todo mundo em pânico tem que ter o negão maconheiro e o negão viado, né? É todo tipo de filme daqueles caras, é sempre a mesma coisa. É horrível, cara, é horrível. É foda. Eu acho que na primeira vez, quando é novidade, é uma coisa, mas... Porra, cansa, cara, cansa. Toda vez é foda, realmente. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra fórmula batida que eu lembro. Outra fórmula batida que eu não aguento é sertanejo universitário. Acabem com essa merda, por favor. Por favor. Aqui na rádio tem um negócio que é chamado horário sertanejo de manhã, né? Só que a rádio agora é só sertanejo, essa merda. Virou horário sertanejo o dia inteiro, pelo amor de Deus, parem, não aguento. Saudades, músicas. Você falou de sertanejo, me lembrou do meu paizão, Brasil. É uma fórmula que não dá certo, que eu não aguento mais. É comédias que parecem seriados da Globo. É que pariu. Esses caras vão fazer um seriado da Globo, porque depois, muitas delas, elas se tornam seriados da Globo. Querem fazer um seriado, pô, não faz um filme, caramba. Eu ainda tô esperando o seriado Se Eu Fosse Você, ele tá demorando pra sair. Se Eu Fosse Você? É, aquele do Tony Ramos da Cláudia Pires. Sim, mas já saiu ele, tem na Fox, já pô. Tem seriado? Só que não é, só não é com o Tony Ramos com a Cláudia Pires, é com a... Porra, a menina que faz aquele O Deus é Brasileiro, que eu esqueci o nome dela. E o cara, eu não lembro o nome dele de jeito nenhum. Mas tem, pô, tem uma temporada inteira desse negócio. Falei Cláudia Pires, mas é Glória Pires. Beleza. Mas tem. Falando de comédia, personagem burro pra caralho em comédia irrita. Sempre, toda comédia tem que ter um personagem burro, né? É chato isso. Parece que o americano não sabe fazer outra história. Me irrita. Que no começo o personagem não é burro, mas depois ele vai ficando burro, tipo o Júnior. Uhum. O El Patrão das Crianças. No começo ele não era burro, mas aí foi ficando. Aí tem no Two and a Half Men, tem o gordinho lá. Ele não era burro, foi ficando. Vai indo. Tem o Joey da Blossom. Eu não gosto disso, cara. Parece que eu tô vendo o mesmo seriado, só com personagem diferente. Pois é, cara. Seriados de comédia americano parece que você muda só o skin. O mais diferentão é Big Bang Theory, mas já tá repetindo ele mesmo. Eu acho mais diferentão, assim, mais ou menos, é o Community. Mas ele tá se repetindo também. E o Modern Family. Também ele tem uma diferença. É. Mas o Community tá se repetindo também, às vezes. Mas ele repete o que ele já faz, né? Não é bem na repetição do que todo mundo já faz. Tipo, pra mim não precisava do segundo episódio de Paintball. Podia ter feito outra coisa. Não, mas o segundo episódio de Paintball é espetacular. Eu não sei, mas... Por mim podia ter feito só o segundo episódio de Paintball. Pra mim, o melhor episódio de Community é do Natal, na cabeça do maluco lá, que esqueci o nome agora. Faz tempo que eu não vejo comigo. Do Nerdão. É demais. Esse nome. É demais, que é em massinha, né? Muito foda. Então, tem mais algum pra gente finalizar a última rodada? Agora de cabeça, só anime Zeti. Pelo amor de Deus, acabou com essa merda. Eu entendo o público-alvo desse negócio, cara. Eu não acho tão absurdo que tipo, sai um por temporada, sai dois. Não é tipo um anime colegial que sai 90% de temporada. É que pra mim todo anime Zeti é igual. Então, mas o Zeti, ele faz sentido, porque a única coisa que ele precisa ter é mulheres diferentes, sabe? Ele só precisa de situações pra punheta diferente. Exatamente. É porque o Zeti é aquele anime que ele não quer se tornar, que não quer ser hentai, mas que serve só pra punheta também. Porque tem aquela galera que gosta de soft porn. Então, é mais ou menos a mesma coisa. É uma vida triste, né? Tudo bem. Então eu entendo, não tenho nenhum problema. No máximo eu não assisto. Eu não posso. O VI podia acabar. Mas falando em animes de esporte, que eu gosto muito, cara, eu nunca entendo, e eu acho que não tem muito sentido, porque todo protagonista tem que ser. Todo protagonista de anime de esporte, ele só sabe jogar aquele esporte. Mas qualquer outra coisa ele não sabe fazer. Não só ser burro, não tratar mulher. Mulher tá, é parede. Não tem atração nenhuma sexual, tem pólio. Pois é, cara, é difícil. É um padrão, assim, em esporte que eu não entendo. Os caras têm que demorar 200 temporadas pra poder pegar a mulher, cara. Tem uns casos raros, o Sakamichi, que começou a jogar basquete por causa de uma mulher. É, mas ele não pegou nada, né? Mas a culpa não é exatamente dele, né? Ele tentou. Tinha o Rukawa pra preencher isso aí. Ele tentou. Pois é, esse carinha do novo anime de tênis aí, ele vai jogar tênis por causa da garota lá. Que eu lembro, o único que o cara joga, faz um esporte e ainda tá interessado em mulher é do Adachi, né, de beisebol. Eles são os únicos assim que os caras têm mulher. O cara tá atrás de mulher, tá tudo bem. Ele joga beisebol, mas pode ter namorado. Major, ele trata a menina como uma porta, só na última temporada que tem um romance. Não, na segunda temporada ele já tá meio quase namorando. Não. É, cara. Não, cara. Eu lembro disso aí. Eu é, sou não, cara. Ele é porque a menina perturba muito, cara. Mas muito. Ele só realmente começa a namorar ela na última temporada. É que a menina já tá batendo palma, né? Porque na última temporada também, né? Já tá com quase 40 anos e o cara ainda tá enrolando ela. Pois é. Tem mais algum? De cabeça agora eu não me lembro, não. Mas bem, existem muitas fórmulas batidas. E se vocês lembrarem alguma, pensem aí e vejam como é uma merda esse tipo de coisa. Ah, lembrei, cara, que a gente esqueceu de falar, tava falando no começo, esqueci a ideia geral, mas anime de luta em que todo anime de luta que anda em grupo, sempre os caras se separam e enfrentam os inimigos um a um. Ah, por que eles não se juntam e matam o cara duas vezes e depois vão pro próximo? Por quê? Mata, escolhe um e mata ele na porrada. É tão mais fácil, isso, cara. Porque, assim, os inimigos, eles já têm um problema de eles sempre aparecem separados. O inimigo sempre tem a ideia de que ele sozinho pode matar todos os caras, todos os heróis. Por que os caras não aproveitam e matam ele, louco, cara? Talvez o único exceção à regra seja o Shun, porque ele tem o Ick pra ajudar ele, o resto. Foda, cara, é foda. Eu não entendo. Eu até aceito, porque é coisa de anime de luta japonês, os caras falarem pra caralho. E até porque nem é toda série que tem assim. Mas esse negócio de ir um grupo gigantesco, aí encontra um cara no meio do caminho, aí se separam e deixam um cara pra trás, porra, não. Uma merda. Não, não. Chega disso. Chega, tá certo. Chega. Concordo. Gênero, número e grau. Então é isso. Vamos então pras indicações, que já vai começar Game of Thrones. Eu indico O Lado Bom da Vida. É rapidinho, porque o Vilazo já fez essa recomendação, mas eu só vim pra reforçar mesmo, que assisti o filme no Telecine esses dias. Filme foda, né, cara? Filme do caralho. É, Jennifer Lawrence tá maravilhosa nesse filme. Tô apaixonado por essa guria. Ela é linda. Ela não é linda, tipo, absurda, mas ela é linda comum. Ela é linda. Só linda mesmo. Então, sei lá. Eu acho isso da Scarlett Johansson, cara. Sou apaixonado pela Scarlett. Eu já acho a Scarlett absurda, já. Não acho ela absurda. Só que eu admito que ela é mais normal, não ruiva. Eu não me vejo vendo a Scarlett Johansson andando na rua, mas eu vejo uma... Sério? Não vê? Eu vejo... Eu me vejo vendo uma Jennifer Lawrence andando por aí de boa, assim, na faculdade, por exemplo. Ah, tá, entendi. Cara, assim, o filme que ela tá menos paparicada, assim, vamos dizer, e que eu acho ela mais bonita, foi o primeiro filme que eu vi dela, da Scarlett Johansson, que é o Encontros e Desencontros, que é um dos meus filmes preferidos, que é ela com o Bill Murray. Mas bem, deixa pra lá, fala aí do seu filme. Você já falou dele aqui, já que eu lembre. É um cara que separou da mulher, teve meio escroto a mulher dele, né? Eu faria a mesma coisa que ele fez com o professor filho da puta lá, mas beleza. Só que ele não aceita que se separou da mulher, ele ainda acha que vai dar certo, eles vão ter um futuro juntos ainda. E não aceita, ele acha que só estão separados só deu um tempo. Só. E aí ele vai pro sanatório antes, né? Ele depois sai de lá e vai pra casa dos pais, que é o De Niro. De Niro tá malucaço nesse filme também, né? Cara, De Niro tá estranho nesse filme, viu? Ele é meio. Qual que é o nome? Mas o cara, o Bradley Cooper, eu acho que ele tá muito bem. É, ele tá malucaço também, o Bradley Cooper. Ele tá meio loucão também. Lá ele também encontra. O pessoal tenta fazer encontrar outras mulheres, outras pessoas, pra ver se esquece da ex-esposa dele. E aí eles fazem um encontro com a Jennifer Lawrence, que também tem outro problema, só que o dela ela dá pra todo mundo, em vez de ficar meio maluco, pensar só na mulher, ela dá pra todo mundo. E aí passa a vida dos dois, como eles se conhecem. Não é que ela dá pra todo mundo, né? Ela deu ela pra, dá pra todo ela mundo. Deu pra todo mundo no trabalho, depois que terminou o negócio lá. E pra vizinhança também, que até o policial que dá uns catos nela, né? Não, porque eu entendi, não, porque ela deu pra todo mundo. Só que como todo mundo, quando o pessoal sabe que ela deu pra todo mundo o trabalho, aí os caras ficam tentando dar em cima dela e por isso que a família dela fica meio que escondendo ela. Ela tentou dar os pega no Bradley Cooper também. Porra, mas ele é o protagonista da história, caralho. Eu não sei, eu entendi que ela chegou a dar pra todo mundo, mas ela chegou, ela apaixonou. Mas tudo bem. Enfim, eu acho bem legal, até a parte da dança, que parece ser boa, assim, é bem legalzinho. Tem o Chris Tucker, é demais. Ele é gordo, o cara é estranho, sabe? Ele tá gordaço, ele parece um senhor de idade agora, já parece que tem uns 60, 50 anos, assim, pra ter a idade forte dele. E eu só não lembro agora, que faz tempo que eu vi esse filme, porque ele usava aquele saco de lixo pra correr? Não. Eu não lembro. Ele pra correr? É, em volta do corpo, é. Em cima do casaco dele ele botava tipo um saco de lixo. Ah, sim. Bradley Cooper, sim. É, por que ele fazia isso? Não lembro agora. Acho que não tinha explicação. Ah, é um filme bonito, eu gosto muito dele, assim, eu fiquei apaixonado por ele no final. Assim. É, eu gosto muito da relação do pai. É, por que ele fazia isso? Mas porque tu não falou que o Bradley Cooper ele é doente, cara. É, ele é doente, ele acha ainda que a esposa vai voltar pra não, ele. Não, mas não é por causa da esposa, a esposa foi só, tipo, que deu estalo pra doença dele ir pro espaço, mas ele tem uma doença mesmo, né? É, eu por mim, a culpa da esposa, aquela vagabunda. Porra, não tô falando, caralho, tá história assim, porra. Por isso que ele vai pro psiquiatra, caralho. Aquela vagabunda piranha, aquele professor mereceu apanhar do jeito que ele apanhou, desgraçado. É... Mas eu gosto muito da relação dele com o pai, assim, o De Niro tem tanto problema quanto ele. E ele fala assim, ah, pelo futebol que eu consigo conversar com você, que eu não consigo me aproximar de você e tal. Achei bem bonita assim, a cena. A cena dela. Ah, não vou falar, é muito spoiler. É, mas enfim. Assistam, é um filme gostoso de ver. E ela ganhou o Oscar de Flores. Por ela? Foi esse que ela ganhou o Oscar, né? Foi esse que ela ganhou o Oscar. E ela tá atuando muito nesse filme. Os dois estão. Eu gosto desse cara. Esse cara é legal. É que ficou mesmo que, pra algumas pessoas, o aspecto de que ele é o cara do Se Beber no Case, mas. Eu não achei. Achei uma... meio... Não, pra muita gente, porque tem muita gente que não viu esses outros filmes, sabe? Mas ele tá muito bem nesse filme, tá muito bem no filme Sem Limites, que foi o outro filme que veio um pouco depois do Super Mario Casa. Cara, eu gosto dele como ator, ultrapassa também, tá legal. Entendi. Eu gostei do filme, assisto, né? Só isso que eu posso dizer mesmo, sem dar mais spoiler do que eu já dei, porque por mim eu comentava tudo do filme. Eu Mato Gigantes. Então, Eu Mato Gigantes, I Kill Giants, né, um HQ que foi lançado em 2008 e que ela saiu aqui no Brasil, acho que foi 2013, né? Foi há pouco tempo, foi a New Pop que lançou. Tem influência, mas ela não é mangá, como muita gente ainda pensa que é. Não, é só quadrinho, meu. Ela tem influência e tal, é em preto e branco, mas não é mangá. E, cara, é bem legal. Ela fala sobre uma garota que ela tá com dificuldades pra conviver com um certo drama familiar que ela tá sofrendo. Não vou falar muito o que é senão é um spoiler grande, é difícil, inclusive, falar sem isso. Mas a forma dela meio que conseguir aguentar isso, sobreviver a isso, ela meio que se fechou num mundinho de fantasia que ela criou a partir do RPG, já que ela gosta de jogar RPG, especificamente Dungeons & Dragons, né, que eles citam muito na revista. E ela se diz que ela é uma matadora de gigantes. E o gigante, ele é tipo uma criatura má que vem pra acabar com tudo. E isso é uma metáfora muito legal na história, e é muito bem trabalhado. Eu acho muito desse lance da fantasia, junto com essa parte de drama. Eu achei muito legal, cara, a arte também do desenhista, eu gostei muito. Eu não sei se chegou a ver, chegou a ler? Eu li tudo, antes de sair aqui. Comprei ela faz tempo, inclusive, eu só agora li, é uma das minhas que tava na estante, decidi ler. Mas eu gostei muito do roteiro principalmente. A arte eu achei muito boa, mas o que eu gostei mais foi o roteiro. E eu gosto muito da protagonista, cara, eu acho muito bem bolado a situação da protagonista. Inclusive, o design da protagonista é excelente. Excelente. E eu indico, cara. Eu acho que é excelente. É um ótimo gráfico novo. Não tá caro o preço. Eu acho que tá R$29,90. Esse é o preço padrão. Deve estar com desconto, um monte de canto. Porque faz tempo que saiu, de certa forma. É um ano. Cara, eu indico mesmo. É muito bom. É uma bela HQ pra se ler. E é isso, cara. Quer falar alguma coisa? Eu acho excelente, eu acho melhor até que aquela revista que o Grant Morrison fez baseada nela, não lembro agora o nome. que todo mundo comenta, ah, é uma revista que é igual aquela revista do Grant Morrison, copiou. Não, na verdade é o contrário, o Grant Morrison copiou essa revista. Mas tudo bem, é excelente, leiam. Eu queria comprar, mas eu não achei por aqui. É, não sei, eu achei fácil, não sei. É porque você mora em cidade grande também, né? Eu não sei, qualquer coisa, se vocês puderem comprar na internet, a internet faz eu fácil. É, mas eu nunca confio em internet. Tu mora perto de São Paulo, o frete daí é baratíssimo. Mas eu não confio em internet, eu não gosto de internet. Eu não compro coisas mais na Comics por causa do frete. É, o preço de capa original, na verdade, é R$39,90. Tô vendo aqui. Eu indico, é muito bom, o acabamento que a Jim Bob deu pra ela é excelente, cara. Eu acho que vale, assim, a pena. E o bom é que não atrasa porque não tem a número 2, né? Então... É, tudo bem. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com essa dica. Eu recomendo Jogador Número 1. Eu comentei lá no começo do podcast que eu tinha terminado de ler um livro chamado Jogador Número 1. Esse cara nunca jogou com o Luigi. É, isso aí, porque o Luigi é uma merda, ele é verde. Porque o Luigi e todo mundo sabe que é verde só pra player 2. Todo mundo sabe que o Luigi é só pra amigos e tal. Luigi é sempre player 2. Luigi usa verde, a segunda categoria. É... Eu li esse livro em uma semana, cara. Eu li que nem maluco. A faculdade estava tendo uma aula chata, eu começava a ler o livro e não parava, assim, até terminar a aula. Mas beleza. Não façam isso, crianças. É, basicamente é um livro tudo menção aos anos 80, cara. Que pra gente pega até a metade dos anos 90 também, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Anos 90, até a metade dos anos 90 era uns 80, cara. É, pois é, só vinha com os anos 80 pra cá. Não só de filmes, mas quadrinhos, seriados, música. Você acredita que tem até menção ao Homem-Aranha japonês, aquele seriado Homem-Aranha que tinha um robô gigante? Uhum. Tem menção até essa porra, cara, é muito bom. É, a história é sobre a morte de um dos criadores de um jogo chamado Oasis, que na verdade é mais um mundo virtual, um universo virtual. É um Second Life melhor. É um Second Life foda, assim, que realmente pegou. Quase, eu não sei se vocês viram Summer Wars, mas é quase aquilo, só que é elevado a muito maior, a uma escala muito maior, assim. Onde existem universos pra cada tipo de coisa. E esse criador morre e deixa um easter egg no jogo dele, que as pessoas que conseguirem achar esse easter egg, eles vão receber toda a herança dele, todos os bilhões, trilhões que ele tem de dinheiro, né? E aí a história conta a busca do protagonista e dos seus colegas até achar essa parada. Mas enfim, o livro é muito bom, cara. Eu adorei cada minuto que eu li ele. E eu vou deixar até guardadinho pra depois eu ler de novo, quando eu já esquecer os esquemas da história e tal. É um livro excelente, é um livro curtinho. Ele tem 450 páginas. Eu não lembro agora. Tu acho que é 450. Tu tem ele físico ou no celular? Eu vou comprar o físico ainda, eu acho que no celular. Eu colhi pro físico, achei meio grande, assim, né? Não é um Game of Thrones, mas. não sei, mas é um livro bom, cara. É um livro que não é outro. Falaram que vão fazer um filme desse livro, mas sim, eu acho que. Já vi isso. Vai ficar uma merda, que eles não vão poder usar todas as referências do livro, né? Não sei como é que vão conseguir fazer isso, não. Mas é uma lida gostosa, uma lida que você não vai ficar pensando, não vai ter tanta tragédia assim pra ler, não. Acho que a única coisa que eu falaria de ruim dele mesmo é o final, esperava um pouquinho mais. Mas de resto é excelente. Você leu também? Não. Pode ler que eu... Talvez um dia, quem sabe. Esse eu não tenho na estante. Eu recomendo Azul é a Cor Mais Quente. Eu estou falando do quadrinho, não do filme, para começar. Eu não vi o filme ainda. A gente comentou um pouco sobre a questão lá do Blu-ray do filme não sair aqui, porque o pessoal achava foda o negócio das lésbicas e tal. Eu até entendo por que cena fez o pessoal dos Blu-rays não quererem que... Tem uma cena pesada mesmo. Porém, eu ainda não concordo, né? Cara, é uma história... interessante. O quadrinho é muito bom. Aliás, a qualidade da Martins Fontes, vou até falar logo da editora, que saiu no Brasil, tá excelente, excelente. O material é mais ou menos o mesmo material que do Eu Mato Gigantes, que eu falei antes, só que eu acho ainda um pouquinho melhor a folha. Ele é colorido, não é preto e branco. E, cara, eu gostei muito. Esse eu não fiquei na estante, inclusive eu comprei, no mesmo dia eu já comecei a ler, e no mesmo dia eu terminei de ler. Que interessante. Eu me lembro porque foi eu comprei ele no dia. Inclusive, eu peguei desconto na Saraiva quando comprei esse aí, por motivos familiares. E eu comprei esse quadrinho, aí eu li ele antes do que eu tava esperando pra assistir um filme. Aí eu me empolguei, aí quando eu saí do cinema e voltei pra casa, eu já fui logo lendo. Inclusive foi um filme que eu até achei legal, um filme do Marco Wahlberg que eu achei legal, coisa estranha, puta que pariu. Segundo filme da vida do Marco Wahlberg que eu acho legal, primeiro é Ted. Ted é excelente. Luke, tu já assistiu Ted? Eu gostei da primeira vez, mas já a segunda vez eu não gostei mais. É isso, cara. Ted é bom pra caralho. Mas bem, vamos voltar aqui. Então, o Azul Akuma Skin vai falar a história de uma... Ela vai se passar bastante tempo, né? Mas vamos dizer que a protagonista é uma adolescente, que ela acabou de entrar no colegial. Tem 15 anos e ela tá querendo ter novas descobertas na vida e tal. E ela vai descobrir o romance no colegial, né? Vai ter um cara que é afim dela e que, até por impulso das amigas dela, ela vai acabar saindo com o cara e namorando com o cara durante um tempo. Só que acontece que no primeiro encontro que ela vai com esse cara, ela acaba uma garota junto com outra garota, duas garotas, um casal lésbico passando na rua, e ela meio que se impressiona com uma dessas garotas que tem um cabelo completamente azul. Vale ressaltar que a história se passa na França, né? A história é francesa. Eu acho que isso acaba sendo importante só por questões de momentos lá de passeatas e tal, mas em geral acho que fosse em outro lugar do mundo não teria o menor problema. É só porque se fosse em outro lugar do mundo, eu acho que as pessoas reagiriam ao romance dessas garotas de uma forma ainda pior do que na França. Mas bem, o que acontece é que essa garota, ela acaba pensando muito nessa outra que ela encontrou, e em certo momento elas vão ter um relacionamento. O que vai acontecer, isso basicamente você vai ver sinopse de filme, do quadrinho e tal, então isso não é spoiler. A questão é que esse relacionamento vai passar por várias questões problemáticas, desde o fato do lesbianismo em si, porque a própria garota ela não se entende como lésbica, porque ela é um heterossexual, só que ela gosta daquela garota, como questões de desafeto entre casais e aceitação própria da personagem, das personagens, né, vamos dizer assim. Mas no final, cara, eu diria que o mais interessante dessa história é porque é uma história sobre amor. É uma história simplesmente um romance que deixa bem claro no final. Inclusive tem uma fala que a garota fala logo no segundo quadrinho, que é, eu vou adaptar um pouco, que é que independente se uma fosse homem e a outra fosse mulher, elas ainda assim se apaixonariam e ficariam juntas. E isso é muito legal, cara. É esse lance de que, no final das contas, mais importante do que qualquer problema de ser do mesmo sexo ou não, é que o que vale é o amor, cara. E isso é o que passa por toda a história, é muito legal. O design dos personagens é muito bom. Os diálogos são excelentes. E apesar de ser uma história de romance, eu até diria que era uma história... É um romance bem, assim... feminino, de certa forma. Quem curte boas histórias de romance vai gostar. Eu achei muito, muito bom mesmo. E eu recomendo, comprem esse quadrinho. Acho que tá R$29,90 aqui no Brasil. E ficou excelente o trabalho da Martins Fontes, como já falei. Vale a pena, é muito bom mesmo. Eu não vi o filme, não sei como é que o filme é, mas o quadrinho é muito bom. Tem alguma coisa pra perguntar? Não, provavelmente o filme deve ser pior que o quadrinho. É, eu não sei. Bem, tem cena de... se o pessoal quer perguntar, vou dizer logo. Tem cena de sexo lésbico no quadrinho. Ah, claro, né? Não, mas provavelmente o filme vai ser pior que o quadrinho, porque é sempre assim. Então... Mas o filme foi bem falado, sabe? O que o pessoal fala muito é porque, como é pessoas de verdade, o pessoal tem aquela e não pode. É foda, cara. Coisa babaca do caramba. Eu ainda pretendo ver o filme... Mas, por enquanto, eu indico o quadrinho, excelente quadrinho, vale muito a pena. Meu caro amigo Luke Lucas, quais são suas considerações finais? O que você achou do podcast? Muito difícil a gente gravar esse podcast, o pessoal não sabe, mas foi complicado. Era um caindo, o outro caindo, era uma beleza. Aí eu perguntava se era ele. Aí eu teve uma parada por causa de que eu fui assistir o Game of Thrones. Ah, tá bom. Enfim, podcast é esse, me lembrou do Napoleon, fiquei triste por causa disso. Ficou triste por causa da garota lá, ou por causa do filme que é ruim mesmo? Porque o filme é muito ruim, essa porra. Napoleon é muito ruim, gente, não assista. Mas me lembrei do Poli. Poli é legal, macaco falante, aventura do macaco. Poli? Macaco não. É, macaco não. Não, é o papagaio. É, não. É o papagaio, eu tô pensando no macaco. Porra. Ah, para tantos macacos. É porque o César fala realmente, cara. Não! Pô, essa cena é do caralho, né? Essa cena é de grudar na cadeira. Mas enfim, é isso. Voltem daqui ao próximo podcast, não sei qual vai ser o tema, mas vai ser bom também. É isso aí, galera. Então visitem o Aniportfólio, visitem o Shiba de Nukin. Eu não vou dizer pra visitar o Yopinam, porque vocês devem estar me opinando ou escutando, mas se você estiver escutando pelo Aniportfólio, visitem o Yopinam. E é isso aí, qualquer comentário, crítica, sugestão, podem mandar. Se vocês não mandarem também, a gente não se importa. Se vocês mandarem, a gente vai tentar ler. Se a gente não ler e não responder, também não fiquem chateados, a gente é assim mesmo. Cara, aliás, você lembra aquele negócio que a gente tava falando, acho que o outro dia, que tu disse que um leitor falou que no teu blog tava muito, como é que se diz? Não, que o cara falou que... Cara pessoal? Tem que ser mais impessoal, pronto. Aí teve um cara que comentou lá no blog um negócio, porque eu em vez de escrever para em umas certas coisas, que no texto bem era parcial mesmo, bem parcial. Aí eu troquei, eu em vez de escrever para, eu escrevi pra. Aí o cara tava me enchendo o saco porque eu escrevi pra em vez de para. Que porra é? Porque estamos fazendo TCC nessa porra aqui. Caralho. Então, e é legal que ele colocou assim, tipo, erros de português eu aceito, mas um negócio desse num blog, que porra é essa, cara? Nossa, pra... Pra sérios business agora, essa porra. Ai, caralho. Então, pra pessoas que falam pra e pra pessoas que falam prara. Prara não, né? Para. Prara, pra, aí, prara não. Prara, pra prara não. É, pra quem fala pra e pra quem fala para. Então, é isso. Adeus e até daqui a 2 semanas. Hã? Vou comer uma mulher se você se incomoda com pra e pra. É verdade. Até daqui a 2 semanas. Falou.